surge um homem em busca de poder. Absalão, o filho, queria reinar. Com carros e cavalos, ele fez seu papel. Furtando corações, queria governar. Quem me dera ser juiz, ele clamou. Prometendo a justiça ao povo em dor. Mas enganou os homens com sua falsidade. E o coração de Israel começou a mudar. Ó Senhor, tua voz, a luz do meu caminho, não deixe que o engano me roube de ti. David, aflito, viu a sombra crescer, fugindo da dor, começou a correr. Mas a arca estava com os fiéis, Zadok e Abiatar, guardando o que é teu. Na subida das oliveiras, lágrimas a rolar, o povo em lamento, buscando te adorar. E Davi clamou: ó Senhor, transtorna o conselho do inimigo, não deixes que meu caminho, não deixe que o engano me roube de ti. E mesmo na sombra, eu confiarei nos teus braços, Senhor. Eu descansarei, seja em vitória ou na dor que vem, a tua verdade sempre reinará em mim. Traição, eu busco teu amor. Seja tua voz a luz do meu caminho. Não deixe que o engano me...